Olhou no espelho sem vontade de sair, sentindo-se cansada e sem motivos pra sorrir. Lembrando tudo que presenciou nessa Babel, escrava do seu ego, exibida, pique troféu. Sem mais uma boca beijada entre bebida gelada, a mais requisitada cantada nessa balada. Reinada de desamor pra poder não se apegar. Só que não, ela tá pronta pra amar. Ela quer o incomum, alguém que lhe dê amor. Além do alguém que lhe dê amor, queira lhe ver sorrindo e não mais um. Oh. Ela quer o incomum. Alguém que lhe dê amor. Além do incomum. Alguém que lhe dê amor, queira lhe ver sorrindo e não mais um. Um amor. Amor incomum, ela cansou da curtição, hoje ela sonha com amor. Não quer mais blinda Xandão, somente ganha uma flor. A noite acompanhada sozinha à luz do dia, com medo do ditado, quem muito escolhe é escolhida. Feriu vários corações pra satisfazer seu libido, iludiu várias paixões, hoje que é sério o compromisso. O que não vale a pena, as noites de balada, sem ninguém pra aquecê-la do frio das madrugadas. Na multidão de sentimento, perdida no pensamento, sussurrando seu lamento, sem controle, sentindo solidão que o frevo não levou, e a brisa não amenizou. WhatsApp apitou, partiu festinha, vamos. Só que não quer sua cara metade, se dedicar de verdade. A sua necessidade é viver o amor. Chega de papo furado, compromisso descompromissado. Quer seu príncipe encantado, moleque banda ela passou. Quer o incomum, alguém que lhe dê amor. Que lhe dê amor. Alguém que lhe dê amor. Que lhe dê amor. Queira lhe ver sorrindo e não mais um. Amor incomum, parado em frente ao espelho, se viu sozinho outra vez. Em um mar de ilusões, onde a solidão te fez refém da felicidade momentânea dos frevos, sem espaço pro amor, rodeada só de desejo. Agora quer alguém pra amar, que te faça sentir bem. Um amor incomum que não se corrompe com as de 100, que não faça cair lágrimas e sim que traga sorriso sem ferir o coração. Romance que arranca suspiros. Alguém que lhe dê amor. Que lhe dê amor. Alguém que lhe dê amor. Que lhe dê amor. Queira lhe ver sorrindo e não mais um. Amor incomum.